começando mais um episódio do Fora da Caixa, o podcast do Jogabilidade que fala sobre tudo que não são videogames. Ah. Não me venham com videogame. Toda vez é a mesma história, hein? Esse é o podcast que não pode videogame, vocês ficam trazendo videogame. Eu tô vendo isso daí, eu tô de olho, hein? Mas anime é videogame? Estou de olho em mim, André Campos. Estou de olho nele, Eduardo Sushi. Olá. Um recorrente culpado desse crime. Jamais farei isso. Estou de olho nele, Rafael Kina. Piu-piu-piu, videogames. E estou de olho nele, em especial, Fernando Tengu. É verdade, eu sou um criminoso. Tem que ficar de olho em mim mesmo. Um grande criminoso que traz videogames para Fora da Caixa. Fora da Caixa, gente, mais um podcast bônus. Você que está ouvindo isso já sabe. Talvez esteja careca de saber ou ficando calvo de saber, quem sabe, não é mesmo? Talvez. Talvez a pessoa que contribui, né, com a nossa campanha do Orelo. Olero. Do Olero. E aí talvez tenha feito um tráfico, né? Tráfico de podcasts para uma pessoa que não assina. Então talvez a pessoa nem saiba do que ela tá, onde ela tá se metendo, né? Se você não sabe, se você tá ouvindo isso aqui, tipo, meu Deus, onde estou? O que aconteceu? Esse é um podcast bônus do Jogabilidade. Esses podcasts são distribuídos para pessoas que contribuem com a nossa campanha do Olero, como diz o Tengu. Muito obrigado pelo seu apoio para fazer isso aqui acontecer. E se você não nos apoia, considere. Se você ouvir esse podcast e falar, pô, queria centenas disso na minha vida, nós temos centenas de podcasts bônus. Fica aí o aviso, né? Em tom de ameaça. Compartilhar uma coisa muito rápida, porque é uma coisa que eu sinto que em outros anos a gente falou, a gente fez um programa especial pra isso, sabe? Um DLC cedida inteiro dedicado a isso e tudo mais. E nesse ano que tá uma edição de colecionador, a gente não falou nada. E eu tô triste porque eu sinto que só eu, porque assim, a bem da verdade, eu tenho feito pouca coisa na minha vida sem se jogar videogame e virar meu horário de sono e passar mal por causa disso. Mas uma coisa que eu tenho feito religiosamente é acompanhar o Big Brother 26. Nossa Senhora Aparecida. Eu estou Big Brotherizado desde o começo dessa edição. Muito. É, essa edição ela foi a melhor em alguns anos, mas o Rafa, ele não viveu a era de ouro, de fato, do BBB. Como assim? Eu vivi a 2021. Eu vivi. É, você assistiu essas? Assim, até porque era pandemia, não tinha o que fazer. Eu não lembro. Quando a gente comentou, eu não lembro de você comentar junto. Não. É porque eu acompanhava muito pelo Twitter na época, né? Então não acompanhou, de mas fato. Mas eu acompanhei bastante a 2021. Aí eu parei de acompanhar mesmo foi na 22. E mesmo assim, eu ainda vi até o Arthur da Guia ganhar. Nossa, na 22, então... Eu parei quando a Jade Picon foi eliminada. É, então. Quando o confronto foi definido. Nossa, que edição terrível, né? Tenebrosa. Mas não me pegou assim. Foi boa, teve bons momentos, mas eu sinto que falta alguma coisa nova. Não. Falta alguma coisa pra dar um remeleixo aí. Falta uma produção boa, porque esse ano tem um elenco excelente e uma produção péssima. A edição tá muito ruim no geral, sabe? Um monte de coisa de IA. Ah, IA pra caralho. E aí, a edição, sei lá, tem bastante conteúdo, bastante coisa que aconteceu no dia. Não passa as coisas que aconteceu no dia pra passar a propaganda, pra focar no Betano. É, o bloco do... Nossa, ah, vamos senhora. Ver o que a ação que, sei lá, Três Corações fez com eles de tarde. É. Toda a movimentação que aconteceu na casa, assim, teve semanas que foi, assim, umas jogadas de mestre, assim, diversos grupos. A semana em que a Ana Paula conseguiu combinar voto com a Jordana, você não tem noção. Foi muito foda. E aí noção. Deu tudo errado depois. Exato. Mas foi assim, pô. Mas isso, aliado, a produção tá muito ruim, as provas estarem favorecendo muito um grupo ou não. Mas sabe o que é foda? Porque as provas, elas são determinadas com muita antecedência, né? Exato. Mas então, eles não tinham como saber que teria um... Quer dizer, talvez eles tivessem como saber, porque eles sabiam que são as pessoas. Uhum. E, tipo, tem uma pessoa muito boa e atlética e todo um elenco de 20 outras pessoas que são amebas arrastando pelo chão. Aí você faz prova de resistência, provas de qualquer habilidade física, e aí só uma pessoa ganha. E aí tem a gente... Você lembra do Endless Number 8? Do Haruhi? Exato, Susumi Haruhi no Yuki. Foi isso no Big Brother, porque a gente, sei lá, passou 8 semanas com... Não foi 8 semanas, mas teve um cara que ganhou 4 vezes a prova do líder. Quatro vezes. E aí as 4 semanas eram iguais, porque era... Ele barrava a mesma pessoa da festa, ou as mesmas duas pessoas, e aí a festa era um tema chato, ninguém se divertia, e aí ele botava a mesma pessoa no paredão, a mesma pessoa voltava. Então, tipo, foi um repeteco da semana que só a desgraceira que o Alan conseguia criar naquela naquela casa que manteve, sabe, o entretenimento. O que eu achei legal dessa edição em relação às mais recentes aí, e até de 2021, né, que 2021 foi tipo, Juliette vai ser a grande rainha, a nossa deusa, que vai ganhar tudo até o fim, e aí o divertido vai ser ver todas essas pessoas quebrando a cara, achando que eles estão muito mais fortes e não dando nada por ela, e ela tipo underdog, eliminando cada um de cada vez, assim. Mas, no geral, é isso que acontece, né? Cria-se um grupo que o público gosta, e aí um grupo geralmente maior que o público detesta, e aí o grupo que o público gosta vai eliminando cada um do outro. Essa dinâmica, ela é muito difícil de não acontecer isso, né? A gente tá vendo, tipo, pô, quando chega uma nova edição, e aí você vê os participantes mais uma vez, tipo, criando uma situação pra eleger o vencedor na primeira semana, sendo escroto com alguém. Exato, excluindo a pessoa, e você fica, sabe? Gente, vocês não assistiram BBB, vocês não viram Davi Brito, pelo amor de Deus. Exatamente. E aí, é frustrante. Então, assim, nessa edição, pelo menos, uma coisa que eu gostei mais é que até meio que agora, né, que agora já não tem gente suficiente pra isso acontecer, mas é que se formaram 3 grupos, né? Exato, é. Então, pelo menos, tinha uma variedade aí a mais. Tinha até, tipo, teve um momento que teve 3 grupos e pessoas que não faziam parte de nenhum desses grupos. É. Que até teve as formigas e o Louva-a-Deus. Ai, nossa, uns discursos de eliminação. Não fala mal do Tadeu. Não pode falar mal do Tadeu. Não, pô, Tadeu, eu vou te contar. E só faltava é pegar as 2 bolas do Jonas e botar na boca dele. Falou, que delícia, não, Jonas. Não, não acho isso, não. É, nossa. É. Mas assim, você sabe que... Com ódio do Tadeu. É o que, com certeza, o pessoal fala da Ana Paula também, né? Não, porque eles maltratam muito a Ana Paula, a Milena, nossa senhora. Gente, essa edição, quem defende o BBB sempre fala, não, gente, eles não passam fome lá dentro, não é fome de verdade, sabe? Eles não passam perrengue de verdade. Não, esse ano eles passaram perrengue de verdade, fome. Pessoal, por quê? Como eu falei, só um grupo tava ganhando. Esse grupo maior, que é o grupo que foi sendo eliminado toda semana, blá, blá, blá, blá, blá. Só esse grupo tava ganhando prova. Ou seja, as mesmas pessoas, praticamente, estão do começo do programa até agora na xepa, vivendo de arroz, goiabada e rabada. E, por exemplo, a Ana Paula emagreceu horrores. Horrores, horrores, horrores. Ela tá muito magra. As roupas dela tá tudo caindo, assim. Então, tipo, pelo amor de Deus, não era pra pessoa passar literalmente fome na xepa, né? Tinha gente dentro da xepa, quando caía, que fazia maldade. Comia mais comida do que o normal pra sobrar pouco comida pros outros. Acho que o Rafa, ele também cai muito na narrativa do... Eu assisto o Globoplay. Ninguém tá passando fome, não. Tá, tipo, sim. Em quantidade de comida, se a Ana Paula quisesse comer o quanto ela quisesse, ela consegue. Não consegue. Consegue. Não consegue. Claro que consegue. Teve uma semana, que não foi com a Ana Paula, mas que eles esqueceram de comprar alho. Não, sim. Passar a semana inteira cozinhando sem alho. Ou, passar fome não é tipo, nossa, não tem alho. É não ter comida. Mas como é que as pessoas emagreceram tanto assim, André? Ué, tensão, né? A cabeça fica absurda. Não. Quando eles ganharam a prova do líder recentemente, Tengu, a primeira coisa que eles comemoraram é, vamos comer! Vamos comer. Caralho, pesado. Tá. Pesado, pesado. Pesado. De qualquer maneira, é isso que eu tô assistindo. Basicamente, eu tô muito bebê-bebizado. Eu vou ficar muito triste quando essa edição acabar. Esses bonecos, literalmente, é que tem um moço que o apelido dele é boneco. Esses personagens estão muito na minha vida, assim, quem sabe? Quem que é a sua torcida, Rafa? Ah, André, meu top 3. E olha que curiosamente, desceu e subiram pessoas aí, mas isso é quase parecido o programa todo, que é Milena, Ana Paula e Juliano. Entendi. Né? Já tipo, a Samira já entrou, já saiu. A Chayane já entrou, já saiu. Isso também foi uma coisa legal dessa edição. O Babu já entrou e foi pro bottom. Pô, é foda, né? Mas é legal como que as pessoas transitaram, né? Porque tem muita edição que começa um vencedor e vai até o final. E essa, tipo, de certa forma também foi meio que isso. Ou não, né? Porque não tem muita rejeição da Ana Paula. Eu acho que ela não chega até a final, não. Mas, por exemplo, a Chayane já foi uma das favoritas do público. Ah, ela era ganhadora, assim, cravada. E de repente, agora, eu acho que se ela cai no paredão, ela sai. Pois é. Mas é loucura, assim. Foi uma montanha-russa, teve brigas icônicas, assim, muito loucas, diversas brigas. Teve 5 expulsões. Tipo, foi divertidíssimo. Jamais teremos novamente esse elenco. E teremos jogadores que foram lá para jogar. Porque uma coisa que acontece no Big Brother é que, desde o 21, com o Carol Conká e as coisas que aconteceram e recorde de rejeição, desde o 21 pra frente, as pessoas entram lá com um metagame, que é, eu vou entrar pra... Não é pra ganhar esse jogo aqui. Eu vou entrar pra sair e ter seguidor. É, pra ter influência. Seguidora. Pra ser gente legal, entendeu? Pô, e aí... Tem umas reações muito boas da pessoa que entra achando que vai ganhar seguidor pra caralho e fala, olha, você ganhou 200 seguidores, a pessoa. Eles falam isso lá dentro? Tipo, quando você sai. Eles têm um programa depois que é o bate-papo, né? Eles vão direto da casa pra esse programa. Tem gente que perdeu o segredo. É, exato. Então, tipo, uma coisa que acontecia a 22 foi muito isso, né? Com o Silvio Abravanel lá, como é que era o nome? O Thiago Abravanel. Que é, não, todo mundo é amigo, vamos todos se amar, ninguém vai errar. Blá, blá, blá, blá. E aí, Tengu, não tem jogo na casa, né? Não tem combinar voto, não tem briga por causa de sabonete, sabe? E esse ano teve muito jogo, muita combinação de voto, muita briga por coisa imbecil. Mas os caras tinham que fazer, Rafa. Botaram na pau todos os anos pra gerar briga. Já deu também, não. Ninguém aguenta mais. A Milena pra peidar na cara de todo mundo. Ninguém aguenta mais também. Tinham que assistir o jogo do diabo. Colocar pra jogar. Você viu? Vai todo mundo perder. Todo mundo perder. Inclusive quem assiste. Você viu a última prova do líder? Não vi, nem quero saber quem ganhou. Você já sabe o que foi. Não vi nem ontem nem hoje. Então... Ah, tá, ok. Tá bom. Não, vou te falar como é que foi a prova só. Uhum. A prova, André, você sabe aqueles joguinhos que você tem tipo um mosaico e aí um dos quadrados do mosaico tá vazio. Uhum. E aí você só consegue mover o mosaico arrastando. Sei. Era isso, você tinha que fazer uma fileira com Bs do Betano. Só isso. Uhum. O Juliano parecia aquelas propaganda da pessoa que tá jogando o jogo e tá errando pra você ficar com raiva pra jogar. Porque era só ele arrastar duas peças que ele fazia a linha. E ele ficou, assim, 2 minutos rodando o negócio e não conseguindo. O Luca não conseguia parar de rir. Como pode as pessoas... Nas provas passadas, acho que foi a passada, do dia passado, que não podia encostar com a mão nos bloquinhos. Ah, e todo mundo encostou, né? Não, e aí... Tadeu repete, não pode encostar com a mão nos bloquinhos, ok. Foi a prova do anjo, mano. É, foi a do anjo? É. Aí a Ana Paula, ela vai e ela imediatamente bota a mão nos bloquinhos. Não, é que nem aquela que você tinha que tocar as comidas pra saber... Quando a Ana Paula pega o negócio, tira do negócio e olha assim. Ele, ai meu Deus. Aí coloca de volta. Perdeu, eliminada. Lembra o Fiuk saindo da prova? Não, é. É um elenco inteiro de Fiuk. um elenco inteiro de Fiuk. Porra, mas é isso. Muito bom. BBB é bom demais. Bom demais. Bom demais. Em coisa engraçada, eu queria recomendar um filme que eu assisti, baseado em uma série que talvez eu já tenha falado dela aqui no Fora da Caixa há muito, muito tempo atrás, mas é uma série que eu acho que todo mundo aqui conhece, pelo menos de nome, mas não sei quantos de vocês já assistiram, que é o filme do Nirvana The Band The Show. Tá, eu vi! Eu queria assistir. Pera, teve filme da série ou teve série do filme? Não, filme da série. Tá, eu vi que ia ter, eu vi até uns bastidores daquele vídeo que a gente gosta. Então. Tem um vídeo muito viral, né? Que é eles cantando a música do eShop lá e tal. Talvez, descrevendo assim, as pessoas lembrem. Ah, nossa, tem um vídeo disso, né? E tal. E é uma websérie que rolou lá por volta de 2007, até 2009, eu acho. E aí parece que teve uma sequência da websérie antes da pandemia, tipo 2018, 2019, assim. E agora teve um filme, né? Basicamente, a premissa da websérie é a vida desses dois amigos, que é o Jay e o Matt, canadenses morando em Toronto e tal, e eles têm uma banda, né, e aí já a grande piada inicial é que o nome da banda deles é Nirvana, né, só que Nirvana com a dois banda, N's. Com dois N's pra evitar questões legais, porque quando a websérie começa, era o Nirvana com um N só, mas ele deve ter tido algum problema com isso. E eles... é Nirvana The Band. Não é qualquer Nirvana, é Nirvana The Band. Toda a premissa da série é uma coisa meio Pink Cérebro, assim, que eles querem tocar no Rivoli, né, que é uma casa de shows de Toronto famosa e tal, e eles todo dia inventam um grande plano de como que eles vão conseguir fazer a banda deles tocar no Rivoli. E aí a série é parte esses planos mirabolantes dele, cenas, né, da relação dos dois e deles tramando coisas de uma forma não editada, assim, que é engraçado, né? Tipo, eles são bons de improvisar, cenas cômicas, intercalado com cenas meio de experimentos públicos, assim, né? Deles na rua interagindo com transeuntes e aplicando esses planos e tentando fazer as coisas acontecerem naquele humor meio vergonha alheia de quando você coloca coloca pessoas que não sabem o que tá acontecendo e tem que fazer aquilo acontecer, né, e se humilharem publicamente, aquela coisa toda. É, então é um dos tipos de conteúdo que eu trago bastante aqui, né, que o pessoal já viu trazendo bastante coisa do Nathan Fielder, né, do Nathan For You, mais recentemente do ensaio. E é aquilo, se a pessoa não gosta, né, de humor, de vergonha alheia, talvez ela deva passar longe também do filme do Nirvana The Band, The Show, The Movie, né, que é o nome completo do filme. E aí esse filme, o que que ele é? Ele é praticamente um episódio estendido da série, que é tipo, quanto tempo, né, desde 2008 até aqui, é quase 20 anos, né, 17, o filme foi lançado em 2025, então 17 anos, alguma coisa assim, não sei, matemática. Calma. De 18 anos. De 8 pra, não sei. 18 anos, né? Hã? 19. 17. 17 anos? 20. Bingo! Quase 20 anos, vamos dizer quase 20 anos. Eu acho que é 17, que o Bingo falou, 17. 17. E aí começa com, inclusive, eles, pra dar um contexto, né, talvez, pra quem não assistiu, com a filmagem deles em 2008, assim, num desses começos clássicos de episódio, que é, vamos bolar um plano aqui e tal, e a gente vai conseguir tocar no Rivoli, e aí corta pra, sei lá, 20 anos depois, e você pensa, né, nossa, esse personagem, né, como cara que a vida deles mudou e tal, e aí começa com o Jay tocando no piano, e o Matt desce a escada, vamos, tem um plano muito foda e tal, e aí começa com isso, que eles têm esse plano que é, eles vão anunciar o show deles, pulando de paraquedas de um ponto turístico de Toronto, que é uma torre gigante, eles vão subir na torre, pular da torre de paraquedas, cair num estádio que vai estar rolando um jogo de beisebol lá, e aí todo mundo vai prestar atenção neles, vão pegar o microfone e anunciar hoje à noite no Rivoli, o nosso show, e, né, esse é o plano de Pink Cérebro deles e tal. E aí a graça é você inicialmente ver eles passando pelas burocracias desse plano, que é, tipo, eles vão na loja de material de construção, sei lá, material, ferramentas, pra comprar um alicate, porque quando eles subirem na torre, no ponto turístico lá, eles vão estar presos por uma tira de segurança, né, pra eles não pularem ou caírem da torre e tal. Então eles precisam de alguma coisa pra cortar aquilo. E eles começam a contar pro cara o que que eles vão fazer, e o cara, meu, tipo, Deus, acho que vocês não deviam fazer isso, né, meio perigoso e tal, mas, né, quem sou eu pra me meter? Eles saíram de casa já com paraquedas, né, então eles estão com um volume imenso nas costas, assim, que todo mundo fica perguntando o que que é. E aí eles entram na torre, eles têm que passar pela segurança, e o cara, o que que é isso que você tem no bolso? Um alicate? Pra que que você tem um alicate? Ah, pra cortar alguma coisa aqui na minha calça, sei lá. O cara, cortar alguma coisa na calça? E, tipo, tem várias situações, assim, né? Sushi tá sofrendo só de imaginar. Sushi tá sofrendo só de imaginar? Não. Mas aí, o que acontece, né? No meio disso, dessa bagunça toda aí, sem entrar em muitos detalhes, não quero entregar muito como que isso acontece, eles voltam no tempo. Eles viajam de volta pra 2008, né? E primeiro é muito engraçado porque, né, tem várias coisas de 2008, assim, no cenário, que eles tiveram que reconstruir, assim, pra ficar verossímil, mas no início nem eles reparam, né, que eles estão de volta, assim, então rende grandes momentos, mas quando eles percebem, eles precisam voltar de volta pra época deles, e pra isso, a máquina do tempo que eles construíram, tal qual a máquina do tempo do Dr. Brown de Volta pro Futuro, ela precisa de um combustível específico, que é uma bebida canadense, tipo um refrigerante canadense, que não é produzido desde 1995, uma coisa assim, e que eles tinham a última garrafa, porque tem na lore da série que eles tinham encontrado uma garrafa dessa bebida, e eles tinham a última garrafa, e por causa de um acidente lá, eles conseguem usar essa garrafa pra voltar no tempo e tal. Então eles precisam conseguir mais uma dessa garrafa pra eles conseguirem voltar pra época deles. E eles sabem que no apartamento deles tem essa garrafa, então eles têm que ir até o apartamento deles próprios e não mudar nada, né, pra não dar um efeito borboleta em nada do tipo, e revisitar, né, o lugar onde eles gravavam a série no começo e tudo mais. E isso, você pensa, tá, eles vão, né, vai ser um momento meio nostálgico porque eles vão recriar o apartamento e tudo mais, mas logo você vê qual que é o propósito disso, porque a série inteira tem esse formato meio mockumentário, onde eles estão sempre sendo filmados por pessoas, né, que claramente elas estão ali no ambiente. Eles direcionam a fala pra essas pessoas e se dirigem a elas, né, e são personagens também as pessoas que estão filmando a série pra eles. E essas pessoas viajaram no tempo com eles também, né, afinal de contas elas estão filmando eles em 2008 também. Só que eles falam, olha, vocês não podem sair da nossa van aqui, que foi a van que viajou no tempo, porque senão vocês têm equipamento do futuro, o pessoal vai olhar pra vocês e saber que vocês são do futuro. E aí os caras da filmagem, não, a gente usa câmeras antigas. E aí eles começam a filmar no estilo de câmera de 2008. E você pensa, ah, é só pra eles poderem sair na rua e filmar as coisas e tal. Mas não, é porque eles vão intercalar filmagens deles próprios em 2008 com filmagens deles em 2025. E aí você começa a entender qual que é o propósito desse filme, qual que é a a doideira que eles estão fazendo, que é, quando eles estão indo pro apartamento deles pra pegar a bebida, eles encontram com eles mesmos. Só que eles mesmos, da filmagem de 2008. E aí você pensa, ah, eles vão só usar essa filmagem pra fazer, né, intercortado, assim, tipo, ah, eles estão olhando do cantinho assim e tal, e corta pra filmagem deles antiga e tal. E aí é a coisa louca, que você não sabe como que eles fizeram isso, como que, se é que eles tinham esse plano em 2008, ou se eles tiveram muita sorte de achar filmagens que encaixavam tão bem, porque são as filmagens deles em 2008, andando assim e falando, nossa, aquele cara ali parece com a gente, né? Aí mostra, né, dá uma girada de câmera, assim, e estão eles mais velhos, tipo, tentando se esconder, assim, mais vestidos, com roupas parecidas e tal. E essa que é a viagem, assim, eles interagindo com eles mesmos de 2008, só que com a filmagem deles mesmos, né, antiga. E é fascinante, assim, o que eles conseguiram fazer com esse efeito. Infelizmente, e dado o trabalho que deve ter sido, não é algo que se estende pelo filme inteiro, né? Logo, o filme vai pra outras coisas, assim, e continua muito bom até o final. Mas, nossa, esse pedaço deles interagindo com eles mesmos é de você pensar, caramba, como é que isso é possível? E isso é uma coisa interessante, que, assim, se fosse um filme da Marvel ou um filme de orçamento milionário, você ia pensar, ah, computador. Hoje em dia tudo ia. Fizeram um rejuvenescimento por computador. Mas como você sabe que esse é um filme de orçamento baixíssimo e você não consegue imaginar, né, substituição de rosto CG pra rejuvenescimento, você acredita que realmente essas filmagens são deles mais jovens mesmo. E, pô, tem umas cenas fantásticas, assim. Tem umas que você consegue ver que claramente, né, eles só pegaram um momento, assim. Tem uma cena que é muito claro que muda a iluminação completamente de uma cena pra outra pra pegar uma reação específica que eles precisavam e tal. Mas, assim, é incrível. E aí, o filme, ele se torna uma coisa meio de Volta pro Futuro, no sentido de que, tá, eles estão presos nesse passado e eles precisam fazer uma coisa mirabolante pra voltar no tempo, pra usar a máquina deles, né? E aí se torna uma coisa meio tipo, ah, é o plot de Volta pro Futuro, mas filmado e gravado como se fosse um desses experimentos sociais, onde tem pessoas participando, assim, sabe? Então eles estão, tipo, tentando puxar um cabo, assim, pela cidade inteira pra levar pra um lugar, e do nada uma pessoa, tipo, o que vocês estão fazendo, sabe? Começa a reagir e, ah, você quer segurar aqui pra mim enquanto eu faço outra coisa? A pessoa, né, participando e achando aquilo meio ridículo, engraçado, e ele, tipo, você tá achando engraçado? Isso aqui é a minha vida. E essa dualidade, né, do que é real e o que não é, essa linha, né, você não consegue saber exatamente onde tá a linha da realidade. É muito fascinante, assim, esse filme. Muito, muito interessante. E pensar na produção dele é muito interessante também. Você assistiu ele por onde, né? Ele caiu do caminhão, né? Então tem aí pra você assistir. Porque, tipo, ele estreou ano passado em festivais e tal. Uhum. Em cinemas mesmo, acho que no começo desse ano. E aí eu tava conferindo, né, sempre pra ver se já tinha caído do caminhão pra assistir. E eu acho que ele caiu essa semana ou semana passada, assim. Quer dizer, é zero chance de sair no Brasil esse, né? É, no cinema, acho que não. Não, mas em streaming, né, sei lá. É, espero que sim. Eu pensei que poderia. O do Nate não sai em streaming? Você sai. Assiste streaming, né? Eu queria muito ver... Nada. Mas eu queria muito assistir aquele Devoradores de Estrela, que tá no cinema agora, parece do que é Ryan legal. Gosling, sim, né? Ele é um livro, né, que é legal também. É um livro que um amigo meu gosta bastante. Eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, que é assistir um musical. Olha aí. Mas assistiu fisicamente ou pela TV? Não. Uma coisa que eu descobri é que, assim, no YouTube, digamos que você queira assistir um musical que não tem disponível por meios oficiais. Você quer assistir a versão bootleg. Mas você sabe que no YouTube tem. Slime Tutorial. Exatamente. Eu não sabia. Eu descobri que você procurar tutorial de slime no YouTube, você encontra os musicais pra assistir. Exatamente. Isso foi uma revelação na minha vida. Eu não fazia ideia de que isso era uma coisa, né? É, eu só sei porque a Thalissa fica assistindo todos os musicais da vida, né? Mas é uma pequena curiosidade. É. E aí o musical que eu assisti, que ele não tem qualidade muito boa, mas é um musical que eu gostei bastante, é o Hadestown. Ele vai sair no Brasil esse ano, anunciaram, né? Anunciaram que vai sair... anunciaram por agora, né? Que ele ele vai sair. É, ele é o musical favorito da Thalissa, alguma coisa não, assim, não é? Não, a Thalissa gosta dele. Ele é o musical favorito de algum de alguém, amigo meu. Não, mas é algum amigo próximo, entendeu? Sei, é. Eu só não sei quem, mas é. Mas é, a gente assistiu o bootleg do Edstown. Uhum. A gente foi numa apresentação de escola Tengu do Edstown. Ah, caralho. Que era tipo 80 conto. Caralho. A gente, ah, vamos ver, né? Nunca vai ter o oficial. Isso foi, sei lá, 3, 4 anos atrás. A Clarice foi com a gente. Eu lembro disso. Foi uma das piores coisas que eu já assisti. Jura? Tem o pessoal... Nossa, o cara que fazia o Hades, que o Hades no original, uh-huh, ele tem uma voz super cara, grossa, a né? voz... Porque assim, rapidinho. Tipo, o que é Hadestown? É um musical que ele é uma reprodução da história do Orfeu, né? Do Orfeu e da Eurídice, só que ambientado num lance meio... Será aquele jogo da Supergiant? Também. É, mas ele é num ambiente meio sul dos Estados Unidos... Meio Louisiana. Louisiana, assim, da vida e tal. E aí você tem todos os personagens que fazem parte desse mito, né, do Orfeu, e um deles é o Hades. E na apresentação original do... Porque ela já foi montada em vários países, teve vários elencos e tal. Até nos Estados Unidos, teve vários. Né, então. E aí, o Hades do elenco original, ele tem a voz... muito grossa, é, muito grave. Parece um trovão falando. Nossa, assim. É bizarro, bizarro. Você sabe quem que foi um dos produtores? Não. De Hadestown, inclusive, não. Executivo? Não. Cliff Bleszinski. Jura? É. Caralho. Do Gears of War. Ah, é? Nossa, que loucura. É. E Lawbreakers. Lawbreakers. Todo mundo lembra, né? Sim. Mas o que eu ia falar desse musical, Tengu, eles não tinham gente suficiente, então eles pegaram personagens e fundiram em um só. Nossa. O figurino era, tipo, foda-se pra caralho, porque o negócio é de época, né? Uhum. Só que eles não conseguiram fazer de época, então o figurino era muito foda-se, mas o principal mesmo, sim, coreografia das danças também, triste, mas o principal que eu vou lembrar pro resto da minha vida, o cara que fazia o Hades, coitado dele. Ele, ah, qual que é a característica marcante do cara que faz o Hades no original? Ele tem a voz grave. E ele quase nem canta, assim, o cara que faz o Hades no original, ele fala num tom... meio declamando. Melodioso, assim. Exato, mas uh-huh, algo meio termo entre cantado e falado. É, sim, sim. Esse cara, ele só falava fazendo assim com a voz. E era, tipo, muito engraçado. Era muito engraçado. E ele achava que ele tava arrasando, mas... Coitado! Isso era muito triste. Coitado. Que mas dó. Se vocês estiveram ouvindo... Conta, cara. É. Se vocês estiveram ouvindo o Hades do musical, tá tudo bem. Você deu o seu melhor. Acontece. Você se esforçou. Acontece. Mas o musical é muito legal, né? Então, ele é muito legal, né? Porque ele conta essa história do mito grego, mas com uma roupagem mais moderna, né? A história começa meio que num bar, e o narrador da história é o Hermes, né? Então ele vai contar sobre essa história, que a Perséfone vem pra superfície uma vez por ano, cada 6 meses, até a primavera, e o mundo fica feliz, não sei o quê. E aí nesse bar onde ela trabalha, onde ele trabalha, onde o Hermes trabalha, tem o Orfeu, que é um garçom, ele faz faxina, um twinkzinho, né? E um dia desses ele conhece a Eurídice, né? E é muito engraçado como a todo momento eles falam como a Eurídice é morta de fome, assim. Ela não come, não tem comida, ela tem muita fome sempre. E as músicas do musical fazem questão de falar isso o tempo todo. É meio engraçado até. Mas aí... É que nem o participante do BBB. Eu ia falar isso! Eu ia falar igual a Ana Paula tava lá no BBB, viu? Passando fome. Exato. Né? E aí é uma história de amor entre os dois, eles vão se conhecer e tal. Ele fica todo caído por ela logo de cara. Ele tá trabalhando numa música que vai trazer a primavera de volta, né? Que vai consertar o mundo, porque cada vez a Perséfone passa menos tempo na superfície, e aí fica todo mundo triste, todo mundo com frio, todo mundo sem comida, fudido, e ele quer criar uma música pra fazer a primavera voltar, né? Pra consertar o mundo, voltar ao mundo do jeito que era. E aí a Eurídice acaba indo, né, pro mundo do Hades, e aí tem todo o lance do Orfeu viajar pro mundo inferior pra resgatar a amada dele, né? E aí a roupagem moderna, né, da história, ele meio que acaba misturando um lance meio luta de classe, consciência social, crítica social foda, né? Porque o Hades, né, no original, ele é o rei do submundo, né? O rei do mundo dos mortos. E nessa versão do musical, ele é meio que um cara da indústria, assim, né? Ele é um magnata da indústria, que é dono de meio que uma forja, em que os cidadãos esquecem quem eles são de verdade e vivem só pro trabalho. E é um lugar onde eles constroem... Olha só que uma coisa que nunca fariam no mundo real, né? Ele constrói um muro pra proteger o lugar onde ele mora das mazelas e da pobreza que existe às margens da sociedade, né? Que curioso, né? Pô, quem faria uma coisa dessa, né? Quem teria uma ideia dessa? Um livro de geografia. Né? Então, tem todo o lance do Orfeu se conhecendo, se deparando com essa realidade. realidade e tentando lutar contra ela e usando o poder da música, né, pra tentar reverter a situação e voltar e trazer a Eurídice de volta pra superfície, né? Mas é burro, né, coitado? Ele é burrinho, né? Ele é só um twinkzinho burrinho, é, né? Ai, mas ele é tão peitudzinho! Eu ponto é que é um twink porque eles já tiveram alguns atores e todos são twinks, né? É tipo, é importante. Uhum. Ele é importante. Tem que ser um twink. É, e assim, eu só vi a apresentação original, né? Mas caralho, como canta bem, né, o twinkzinho que faz o Orfeu. Puta que pariu, cara. Não, todo mundo, tipo, o Hermes canta pra caralho. Canta muito, foda. É, mas eu fiquei muito impressionado. Fiquei impressionado muito com duas performances vocais. A do Hades, que a voz dele é impossivelmente grave, e a do Orfeu, que ela é impossivelmente aguda, assim. O moleque canta demais, o moleque, né? O cara canta demais, assim. Assim, ele tem cara de ter uns 18, tem vai. Tem cara de moleque. É mais velho, mas ele tem muito cara de jovem. A idade que a gente tem hoje em dia, todo mundo é moleque. É verdade, do né? Do 30 pra baixo, a gente pode falar que é moleque. Pensando nesse aspecto, eu diria que você tem razão, né? Então, é uma história que você sabe como ela vai acabar. Inclusive, essa é uma coisa que eles falam na história do musical, que é uma história trágica, é uma história que tem um fim triste, é uma história que não vai dar certo, mas a gente vai contá-la várias e várias vezes, na esperança que um dia, uma vez, ela tenha um final diferente. Então tem todo esse lance poético a respeito da narrativa, né? E é uma história que é uma produção que não é muito rica, não é triple A, nem nada, né? O elenco, ele é bem enxuto, o número de atores e dançarinos no palco é bem enxuto também, a banda, ela é bem enxuta. O palco, né, a própria montagem de cenário do palco não é também nada super glamuroso nem nada. Você vê que a galera dá o máximo, assim, né? É muito impressionante o quanto que a galera se esforça, quanto que ela se dedica na montagem do espetáculo. E, pô, gostei bastante, assim. Tem músicas muito boas, vale muito a pena. Tengu, você gosta de Tiny Desk também, né? Gosto. E tem a apresentação deles no Tiny Desk, que é muito legal. Exato, eu ia falar disso. É muito legal. E é legal que a moça criadora, ela tá lá, né? Ela, se não me engano, acho que ela apresenta, né? Uhum. É um musical que ela queria fazer, tipo, há décadas que ela tava escrevendo esse musical. Pode crer. Aí tem versões meio protótipos, músicas antigas que você encontra pela internet e tal. Uhum. Até ter a produção. E no ano que ele saiu, ele ganhou o prêmio de melhor musical da Broadway. Ah, pode crer. Foi, tipo, sei lá, em 18, 19, uma coisa assim. Sei, né? Pera, a distância de 2018, 2019? É, né? por aí. Nossa, eu achava que era, tipo, de 2005. Não. Nossa, eu achei que era um musical super antigo. Ah, que legal. Não. Ele, eu lembro que ele já era pós-Hamilton já. É. Nossa. Com certeza pós-Hamilton. Não, é pós-Hamilton porque o André gostava de Hamilton era 2016, sei lá. É, mas Hamilton é de 2015, né? É. Como a gente já falou, pra você encontrar no YouTube pra assistir, porque não tem oficial ainda, né? Vai ter, mas não tem ainda. Então, se você tiver curiosidade, procure o tutorial de slime no YouTube. Eu já vou avisando, né? Que a qualidade não é essas coisas, né? Não. É um grande emaranhado de filmagens de celular, de ângulos que não são ideais, o som não é ideal. Eu lembro de na época que tava a febre do Redstone, eu peguei um bootleg, e aí na época eu baixei do Reddit mesmo, e eu não consegui assistir porque tava muito ruim. Então, talvez, né... Hoje em dia tem versões melhores. Hoje em dia tem alguma montagem. Porque foi bem na época que começou, assim, a apresentação mesmo. Porque, assim, uma coisa, o Hamilton, eu vi 700 milhões de vezes ele bootleg, né? Uhum. Antes dele sair oficialmente no Disney Plus, né? Teve duas versões bootleg, né, do Hamilton. A original, que todo mundo viu. Aí teve a versão que o André fez, que era muito boa. Uhum. Mas a original que todo mundo viu, tinha uma moça que ela tossia... numa cena que eu achava extremamente triste e eu tenho um ódio dessa mulher. Eu não costumo ver versão bootleg porque eu fico com ódio das pessoas na plateia. Mas às vezes tosse, né? A garganta coça. Não, tudo bem, mas é um negócio hipocrisia. Que hipocrisia. O Rafa reclamando das pessoas que ficam picareando na plateia. Curiosamente, quando eu vejo musical, eu não tosso alto, né? Mas é que às vezes mas ela aí, fez assim não. Também. Mas o microfone... Não. As pessoas... Não, elas... Às vezes tá ruim a garganta, né? O negócio que ela tosse todas as vezes? Toda vez, não podia, alguma vez ela podia deixar eu ver a cena sem tossir. Que é, ódio. Gravaram, né? Isso então, é assim que funciona, né? Pois é. Escolheram essa cena específica, né? Poxa vida, toda vez que eles iam dar a carta que o menino tinha morrido, o amante do Hamilton, a mulher tossia. E assim, a qualidade não é boa, pelo menos assim. Eu assisti duas vezes. O áudio é bom? O áudio é decente. Eu assisti duas vezes esse Redstone. A primeira não tinha legenda. Então eu fiquei perdidinho, coitado de mim. Não consegui entender quase nada, assim. É agora que eu assisti dessa última vez, já tá, pelo menos tá com legenda. Então dá pra entender melhor a história. Mas eu recomendo, assim, a estética meio industrial, meio sul dos Estados Unidos, Louisiana. O estilo de música, né? Muito música, eu não sei como chamar exatamente o estilo, mas música negra dos Estados Unidos. Né? Tem muito esse estilo. É tipo blues, né? É tipo um blues. Muito legal, assim, muito foda. E recomendo, pô. Eu não sou uma pessoa que costuma ver musicais, costuma ir atrás de musical, mas às vezes quando caiu no meu colo, eu vejo e gosto. E foi o caso do Redstone. Porque é algo que ainda está passando. Ah, RuPaul's Drag Race Season 18. Eu também. Isso, tô vendo, tá bem bom mesmo. E eu só queria fazer que nem eu fiz com Gnosia, né? Que eu tava... Eu lembro que no dia eu falei, tipo, ah, tá no episódio, sei lá, 20. E era episódio 12. Sei lá que deu na minha cabeça, foi o número errado. De qualquer forma, Gnosia acabou, show. Recomendo ainda, fica a dica. Mas tá passando um outro anime agora que eu tô assistindo e estou gostando muito. Frieren 2. Frieren tá passando também, estou gostando. Mas um novo que estreou essa temporada e tá no episódio... Eu não sei qual episódio tá, porque eu não tô em dia. É que deve estar acabado já, deve estar no 12 e 11. Se é da temporada atual, porque a temporada atual tá acabando essa semana. É, começou dia 4 de janeiro, tem 9 episódios. Ah, é da temporada... É, tá, é. Ok. 9? É, tá... É, segunda week, tem 9 episódios, okay, até o momento. Ok, ok. Mas a conta de ter estreado em janeiro realmente... Vai ver que é porque teve uma semana que não teve episódios, é, ainda porque teve o bagulho lá no Japão. Sim, é verdade, é verdade. Mas, no caso, é o anime... Assim, gente... O nome é horrível, tá? Mas eu vou chegar lá. Journal with Witch, que é esse nome que tá na Crunchyroll. É Journal de jornal, de diário. De diário. With Witch. É tipo diário com a bruxa. Diário com bruxa. É. Você falou dele em algum saideira, vértice? Foi alguma live que a gente fez. Eu lembro de você falando dele. É. Eu lembro. Porque o nome em japonês é Ikoku Niki. Uhum. Segundo dizem, a tradução literal, e o Tengu vai confirmar, é diário de uma terra estranha. Ah, eu lembro. Eu lembro desse negócio aí também. É, que a gente foi procurar na falaram no chat e tal. Até. Em inglês virou Journal with Witch, que não faz sentido nenhum. Mas é Witch de bruxa ou Witch de quem? De é diário com quem? Não, é de bruxa. E não faz sentido, porque não tem bruxa, não tem magia, não tem nada a ver com isso. Uhum. Aí em português ficou Diário de uma Estranha, um negócio assim. Melhor. No caso, quando você vai procurar na Crunchyroll, que tá estreando lá, eu tô assistindo por lá, aparece como Journal with Witch. Uhum. Mas na abertura tem a legenda do nome como seria em português, né? Uhum. Aí é tipo, acho que é Diário de uma Estranha, com uma estranha, uma coisa assim. Uma com estrangeira? Talvez é Diário de uma Estrangeira. Acho que é de uma estrangeira especificamente, uma coisa assim. Por que isso? É um anime que é triste, então o Rafa já não vai querer assistir. Não vou assistir. Mas eu acho que ele é um triste que não é um trágico sofrência. Ele não é o anime do Tokopi lá. O Takopi. Takopi lá, o alien que vem e vê as coisas mais tristes do mundo. Uhum. Todo episódio, eu não gostei desse anime, eu nem vi todo, porque pra mim é tortura, sabe? É tipo, pornô de tortura. É pornô de sofrimento, uh-huh. O Takopi. Uh-huh. Takopi, é, Takopi, tipo, Takopi. É tipo alguém entrando no X hoje em dia. Deve ser isso. Tipo é isso que o Alien faz. Ele vem pra Terra e entra no não, Twitter. Não tanquei esse anime, que pra mim era sofrimento por sofrimento, uh-huh, sabe? Mas o Ikoku Niki, o Journal of Witch aqui, ele começa com uma jovem de 15 anos, vendo um acidente de carro em que o pai e a mãe morre. Não é triste. Eu falei pra você que não é triste, André. Ele falou que é triste. Não, droga, é verdade. E, tipo, ela sai do carro, né? Tipo, o pai e a mãe e ela estão no carro. Ela sai do carro pra ir no mercadinho comprar alguma coisa e o pai e a mãe ficam no carro, batem no carro e os dois morrem. Uhum. E a jovem sobrevive. A mãe dela, a falecida agora, tem uma irmã que ela... Agora eu já não lembro se ela nunca viu ou quase nunca viu na vida a tia. Porque a tia não se dava bem com a irmã. Então elas não conviviam, uhum, não conversavam, não se viam. Mas a tia resolve virar a tutora da jovem. Ela não adota, ela vai dar um lar temporário enquanto ela arruma a vida dela, coisas acontecem, termina a escola, esse tipo de coisa. Então a história é sobre a relação da tia, que tá basicamente adotando ela, e dessa jovem lidando com o luto. E é, assim, assustadoramente bem escrito a história, porque a tia não é claro se ela tem alguma neurodivergência, uhum, ou se ela é só... excêntrica? Não, é... distante. Ah. Não é bem distante a palavra, porque a tia dela, ela é muito prática na hora de falar as coisas, ela é muito sincera na hora de falar as coisas, só que ao mesmo tempo ela não sabe lidar muito bem com situações sociais. Então, tipo, ela tem um círculo social de amigos e conhecidos, que ela conversa naturalmente, mas situações sociais drenam muito ela, ela tem dificuldade de interação. Ela e a sobrinha, direto, não se entendem, porque as duas veem o mundo de forma muito diferente, elas veem relações sociais de forma muito diferente. E essa tia, ela é escritora de livros de romance e tudo mais. Então ela tá sempre no quarto escrevendo, o dia inteiro escrevendo. Isso lá pra ela não é um problema isso. Ela tá enfurnada, ela gosta de ficar sozinha no quarto trabalhando. A sobrinha fica puta com isso, porque ela quer ter contato com a tia. Só que a tia não vê o negócio, não é que ela faz de sacanagem. Não é um negócio pra ela. Então vai ter meio que os embates, entre aspas, das duas. E não que nenhuma tá errada, são só as duas têm visões diferentes, no mundo diferente. E a jovem, ela não sabe lidar com o que tá acontecendo. E tipo, nos primeiros episódios, assim, ela... você vê que ela tá lidando super bem com a morte dos pais. Ela, sei lá, não chora. Ela nem parece tá tão chocada assim. Só que você vê que ela tá guardando, ela tá remoendo esse sentimento. E aos poucos isso vai... o sofrimento vai aparecendo e vindo a flor da pele. E tipo, é tão... eu acho que é uma história tão bonita da relação das duas se entendendo, da tia tentando ensinar um pouco da vida pra sobrinha conversando com ela. E essa parada do diário é que quando elas começam a morar junto, a tia fala, ó, pra você tentar lidar melhor com seus sentimentos, escreve. Pega um diário e escreve sobre eles. Ela fala, ah, mas escreva o quê? O que você quiser. Não precisa nem ser verdade. Mas escreve. Põe pra fora. Ah, a realidade tá muito ruim? Escreve uma mentira. Tá tudo bem. É pra você. Você tá escrevendo pra você, mas põe pra fora o que você quiser pôr pra fora no papel. Em vários momentos, visualmente, a história representa a sobrinha vendo a tia dela e até outros adultos e outros personagens como estrangeiros, como pessoas de países diferentes, porque ela se vê tão distante daquela pessoa, de comportamento, de sentimentos e de momento da vida, que ela tem essa visão como se fosse um outro país. E como a tia dela tá sempre sozinha, ela vê a tia dela como se fosse uma nômade num deserto, vivendo sozinha, viajando pelo deserto. Uma bruxa, claramente. E tipo, aí a tradução ficou isso, Journal with Witch. Mas em português, que é tipo da estrangeira, faz sentido, porque até dito em texto, né, que ela vê ela como a tia dela como uma estrangeira. Como se elas vivessem em países e em culturas diferentes. E eu acho tão bonito a relação das duas, a maneira que a história vai contando e avançando a relação das duas. E é meio de partir o coração um pouco no final. Eu acho mais quentinho do que só trágico e triste, porque eu acho que no fundo as duas estão meio que se ajudando numa situação ruim e tal, mas tem uns momentos que tipo, a tia é sempre meio prática de, ah, você quer fazer uma coisa, faz. Ah, tipo, eu quero pintar o cabelo. Pô, show, pinta o cabelo. Te apoio em pintar o cabelo. Mas o que ela queria era que a tia falasse, não, você não vai pintar o cabelo. Porque ela quer um adulto que impõe alguma coisa pra ela. E quando a tia dela é receptiva e só fala, pô, vai lá, ela acha que a tia dela não se importa com ela. Porque a mãe dela era rigorosa, que era um dos motivos que a tia não se dava bem com a mãe, que a mãe era muito chata, muito rigorosa com as coisas, e elas não se davam bem desde sempre. Então, como a mãe dela era muito rigorosa e não deixava ela fazer as coisas, quando a tia fala, não, faz tudo que você quiser, ela fala, então você não se importa comigo. Se eu falo, vem aqui, ah, vou pintar o cabelo, arrancar o cabelo, ela fala, ah, não, beleza, vai lá, te apoio. Pô, eu te apoio no que você quiser fazer, contanto que não faça mal. E ela não entende isso. Mas você vê que, tipo, a tia dela não tá fazendo sacanagem, mas é a visão da criança, que ela tá num momento de luto. Então, é um anime muito sobre do dia a dia das duas e dos meio que dos embates que surgem em relação a isso, e é tipo muito bem escrito. Muito bem escrito. Eu tô tipo adorando assistir. Eu acho que uma temporada não mata, porque o mangá tem 11 volumes. Ah, é longuinho até. É, foram alguns anos, né? Ah, então você vai entender ainda, porque é aquela bruxa. Eu tava procurando por quê. E aparentemente é porque, ah, pra dar aquela ideia da bruxa que vive isolada na floresta. Não, mas quando você vê o nome desse anime, tem tanto anime fantástico, mais fantástico do que normal. Você pensa que vai ser, sei lá, um isekai essa porra. Não tem nada a ver. Talvez ainda seja, né? É, você não sabe. Você vai ver que os pais dela foram isekaisados. Não morreram. Pô, muito, muito, muito bom. Recomendo aí. Tem um filme live action que provavelmente não deve ser muito bom, mas agora eu tô curioso. Não, assista. Tengu, quantos anos você acha que tem a tia? 30. Pô, pior que você chutou bem baixo. acho. Ah, é? Porque falando assim, né, que eu tô, acho que eu tô nessa idade de tipo, ah, você sabia que os pais do Hogwarts tinham 28 anos, esse tipo de coisa? Ah, mas ela, quanto ela, tempo? Ela tem 35. Ah, ok. Ah, uma idade de tia. Ah. É, a menina tem 15 anos, né? Ok. Uma idade de tia. Pô, a gente já falou sobre isso, mas, né, pro mundo do mangá, passou de 20 a idoso já, né? É, exato, é. Eu falei do Kaiju No. 8, lembra? Que ele tem 32, esse negócio. Sim, não, assim. Tá acabado. E o Osan. E assim, eu acho que quem é japonês ou quem entende mais das nuances de relações na cultura japonesa, deve pegar mais umas coisas, tipo, de comportamento da tia, que pra mim eu vejo a tia dela, eu acho, pô, a tia dela é uma maneira. Uhum. Que, por exemplo, ela vai receber uma amiga, a jovem, no caso, vai receber uma amiga na casa da tia, que agora é a casa dela. Quando a amiga dela chega, ela tinha saído pra ir no mercadinho comprar alguma coisa. Então só fica a tia e a amiga, que nunca se viram. Aí a tia vê a criança lá, criança, né, jovem, 15 anos, fala, ah, escolhe um chá aí pra fazer. Aí a criança fica, ué, escolhe o chá? Como assim você não vai fazer? Ela pensa, né? Como assim ela só não vai fazer um chá pra mim? Como assim escolhe? Minha mãe só faz chá. Eu levo a amiga em casa, minha mãe só faz chá. E ela acha isso muito louco, tipo de... Acha estranho de você não me recepciona na sua casa, tipo, me servindo. Você fala pra eu escolher o que eu quero. E é muito engraçado isso. Toda vez que a tia dela faz uma coisa, todo mundo se acha estranho. E eu olho e falo, pô, não fez nada demais. Ela só Era diário de uma brasileira. É. Pô, mas muito legal, recomendo muito. Journey with Witch aí na Crunchyroll, mas se você for procurar pelo nome original, é Ikoku Nikki. Esse que você tava falando do alienígena que vem e vê desgraça, é o To Your Eternity? Não, não, né? Não, não. Takopi's Original Sim. Ah, tá. Takopi no Genzai. É que eu vi o primeira temporada do To Your Eternity, ele é um pouco essa premissa. Diz que é bem triste também, né? É, ele é um pouco o alienígena vem e vê desgraça. É que não é alienígena, mas é triste, é triste, é triste. É do da criança que come as pessoas lá, comem a criança. Não, não, ele é tipo uma pedra que cai do espaço e ele se transforma na coisa que meio que morreu próximo dele. Ah, tá, lembrei. Aí ele se transforma no cachorro primeiro, que é um cachorro que mora perto dele, depois ele vira um humano. E aí é um negócio que ele vive várias vidas nesse mundo, é um mundo fantástico, próximo de várias pessoas e vai aprendendo a ser gente, assim, sabe? Mas são várias histórias tristes, porque ele vai passando gerações, assim, nesse lugar e tudo mais. Você diria que então é igual o Lulu Santos diz, você tem que aprender a ser gente? Exato. Falar em anime triste, vamos falar dele, One Piece, né? Com sua adaptação cinematográfica action para a Netflix aí, que saiu em sua segunda temporada. Eu tô em dia com One Piece, com o mangá. Inclusive, posso dar spoiler se vocês quiserem. Não quero não, obrigado. Tá muito bom, tá muito legal. Eu tô a uns 150 capítulos. É. Eu não avancei muito, não. Eu tô no mangá, eu tô em Egghead ainda, né? Está acontecendo coisas em Egghead, tá tendo agora o ataque da CP0 a Egghead e os serafins, a coisa toda. Isso e... nos mangás que eu te dei? Isso. Eu nem sabia que meus mangás estavam nessa parte já. É. Faz tempo que eu não leio o físico mesmo, né? Eu gosto do anime nessa parte aí. Eu gosto de ver as lutas, né, no anime. Uh-huh, sim. Eu gosto da luta que tem no anime nessa parte aí. Acho maneiro. É. Mas o live action segunda temporada é interessante porque eu tava falando mais cedo do Nirvana, The Band, The Show, The Movie, The Coisas. E são duas produções que elas não poderiam ser mais diferentes, mas ao mesmo tempo, o que me fascina nas duas é parecido, que é como que isso foi feito? Tipo, olha a produção e as pessoas envolvidas nisso pra transformar... Como que isso existe, você diz? Como que isso existe e... Tipo, o que foi necessário pra isso existir me fascina mais do que a coisa em si. Porque, tipo, eu não tô assistindo a temporada de One Piece na Netflix pra ver a história de um pirata que estica e suas aventuras. Não, eu tô vendo pra ver como que eles adaptaram essa história que eu já conheço de um formato pra esse outro formato no qual isso não deveria existir, isso não deveria dar certo. Por isso que, tipo, pra mim, por exemplo, pra que fazer uma adaptação de live action de One Piece, né? Se já existe o formato ideal dela em mangá e já existe uma adaptação que funciona, interrogação no anime. E pra mim é por isso, assim. Pra mim, eu quero que eles continuem fazendo. O que eu gosto de ver é como que eles resolveram questões, como que eles interpretaram momentos, né? O que que... Essa visão diferente, né? Tipo, visão diferente de como contar uma história, visão diferente do humor, né? de como que esses personagens se vão mudando, né? E vão sendo influenciados pelos próprios atores, né? Tipo, obviamente, isso é algo comum em obras que são adaptadas pra anime, por exemplo. O dublador, ele acaba influenciando o personagem, né? Dependendo do quanto que o mangaka tá ligado, né, na produção do anime, acaba trazendo coisas do dublador pro mangá. Uhum. Isso é muito comum de acontecer. E aqui, obviamente, eu não imagino que vá influenciar o mangá, ou talvez até alguma coisa influencie, não sei. É, porque o Oda... Ele tá bem envolvido, né? Exato, e ele, pelo visto, tá gostando bastante, né? Ele gosta, pelo menos publicamente ele disse que gosta bastante. Você sabia que o ator do Zoro perguntou pro Oda o que ele podia melhorar, o que ele podia fazer? Sabe o que o Oda falou? Malhar o pescoço. Exatamente. Você devia malhar o pescoço. Uhum. E tá impressionante esse Zoro, viu? Na segunda temporada, o menino tá monstro. E é interessante ver, né, como que essas novas versões dos personagens, elas vão ganhando vida própria e se distanciando, né, até dos personagens do mangá, meio que construindo uma própria versão, né, desse universo. E eu acho fascinante, assim, fascinante o quanto que coisas que não deveriam funcionar funcionam, o carinho e o cuidado feito em todos os aspectos dessa produção, assim, tipo, dá pra ver muito claramente que, pelo menos as pessoas principais ali, né, elas se importam muito mesmo com isso, os atores, né, eu quero que eles continuem fazendo pra esses atores, eu quero que eles continuem podendo trabalhar com One Piece e viver esses personagens. Por exemplo, BTS voltou, né, e o álbum novo, eu preciso escutar mais, mas não achei muito legal. Mas uma coisa interessante que tá acontecendo é, eles vão dando entrevistas, né, juntos, assim, e perguntar, o que vocês mais sentiram falta de um do outro? Qual que é a diferença agora de trabalhar, né, voltar a trabalhar junto com toda a galera do BTS versus quando você trabalhava sozinho? E aí, tipo, a diferença é que quando eu trabalhava sozinho eu conseguia fazer as coisas, né? Agora essa merda. Não, eu não falo isso. Mas, assim, eu não sei se sou eu lendo demais, mas dá muito a impressão de que, tipo, se eles pudessem decidir, talvez eles não teriam voltado. Ou nem todos teriam voltado, não sei. E com o pessoal do One Piece, eu sinto real, assim, uma conexão entre eles, tipo, o pessoal, por conta própria, né, o ator do Luffy, o ator do Sanji, gravando juntos reacts das cenas e fazendo shortzinhos e piadinhas juntos, assim, que não são nem coisa promocional da série mesmo, assim, postado nos perfis deles próprios, que, tipo, eu não sei, né, talvez até seja coisa promocional, mas parece muito genuíno, assim, eu quero que eles continuem, eu quero tudo de bom pra esses meninos, velho, eu quero ver eles se dando bem e continuando a carreira deles, assim. André, você acha que vai até que arco? Teoricamente tem planos pra 17 temporadas. Sim. Netflix não vai tancar. Exato, pra sempre. É porque, assim, enquanto continuar lançando e sendo a coisa mais assistida da Netflix, eles continuam, né? Mas é a coisa mais assistida da Netflix? Essa segunda temporada foi até melhor do que a primeira, né? Então, se continuar assim, eu acho que eles vão até onde der. Todo mundo que eu ouvi falar sobre a temporada achou a segunda temporada melhor que ela a primeira. Ela é. As coisas que não funcionavam tanto na primeira, eles dão uma melhorada aqui. Por exemplo, o arco do Garp e do Kobe na primeira, que é meio filler, assim, é meio, né, toma muito tempo. Tipo, tem um arco da Marinha na segunda temporada, mas ele é mais interessante do que o arco do, né, o que eles fazem com isso na primeira. Mas eles já gravaram, né, a terceira, que vai ser só Alabasta, e eu acho que se a terceira lançar e for, eles vão seguindo, eu acho. Mas, ó, mesmo que seja 17 não é tudo. Então, talvez seja. Talvez seja, porque, pensa, tipo, eles agora... Alabasta é a terceira, já são 100 capítulos. É a quarta. Eles já estão bem lá pelo... Quando começa a Alabasta? É tipo 150, talvez? Na primeira temporada eles já passaram 100 capítulos, né? Nessa talvez uns 50, não sei. Então se eles manterem a média aí, vamos dizer, de 75 capítulos por temporada, umas 10, né? Mais umas 10, eles chegam onde tá atualmente, né? Vê quantos arcos tem. Tipo, eu acho que dá pra fazer esses arcos gigantes que enrolam pra caralho, não sei o quê, numa temporada de... É porque são tipo 8 episódios de uma hora, tipo, em 8 horas... Não, é que o André falou, se for uns 75 episódios por temporada, 10 vai. Não, aí dá 750. A gente tá no capítulo 1000 e caralhada. Mas se tirasse pelo One Piece, já dá. Já. É isso que eu quero dizer. Se na primeira temporada descobriram mais de 100, e agora quando que começa a Alabasta? Vamos dizer que eles cobrem uma média de 100 por temporada. Pensando ainda que tem temporadas aí que dá pra resumir ainda mais, né? Uhum. Tipo Tritões e Dressrosa e tudo mais. Não, Skype mesmo, pelo amor de Deus. Então, eu acho que umas 10 temporadas dá pra chegar onde tá, pelo pelo menos, né? Até o fim, não sei. Não sei até onde vai ainda, né? É. Mas... Ó, eu acho que tá planejado... Planejado 12. Não, mas eu queria que você falasse quando começa a Alabasta no mangá. Ah, tá. Mas, ó, de arcos principais, o que a gente tem depois de Alabasta? Ah, e depois de Alabasta vai ser Skypiea. Tipo, tem Jaya e Skypiea, né? Eu imagino que seja... Uma coisa a, só, a quarta temporada vai ser isso tudo. Alabasta vai do capítulo 155 ao 217. Eu acho que se eles forem espertos... Pra próxima temporada aí, eles... Quer dizer, depois de Alabasta, eles já começam o Water 7, na verdade. Dá pra fazer Skypiea em 2 episódios aí, tranquilamente. Não, não, não. Não, dá... É foda, né? Dá pra fazer, é foda. É, acho que, tipo, mesmo Skypiea sendo curto, acho que 2 episódios é meio Ah, meio dá. Pouco. Não, não, mas sim. É porque tem uns negócios importantes lá, o pior, não, então, sabe? Põe só o importante. Não. Sem Skypiea, o Water 7 não tem tanto peso. Por quê? Porque o peso do Water 7, muito é da Robin sair, né? Ela nem entrou direito. Mas, ué, vai ser... Alabasta vai ser sobre isso. Não, porque a Robin não entra em Alabasta. Eu... Não, mas introduzindo ela como um personagem interessante. Não, mas ela... É o desenvolvimento dela com a Par ali, entendeu? E tem, tipo, a ilha ali depois do... Que tem a Dave Backfight, é importante. Não, isso daí, com certeza, pode pular. Isso aí vai pular ou vai virar um episódio só. É. Não, eu acho que dá pra virar um episódio só. Não, um episódio só pra isso nem fuder. Tipo, uma cena. André, de um Backfight é muito importante. Só o Luffy congelado ali, enfia isso em alguma outra coisa. Não. No final de Skypiea, ele é congelado, aí ele cai congelado e já resolve tudo. Não, André, pelo amor de Deus. O conceito da Dave Backfight é muito importante. Mas não. É sim. Você não tá lendo mangá. Essa é verdade. Mas assim, eu gosto de como que eles estão colocando, por exemplo, coisas que se o Oda fosse escrever hoje em dia, ele faria os retcons de uma forma melhor, né? No caso, ele colocaria, né? Coisas que no futuro são retcons. Eles estão inserindo já no começo, né? Então, tipo, o Brook já aparecendo no flashback da Laboon. O Bartolomeu aparecendo em Logtown. O Sabo em Logtown, né? É, tipo, que mais como easter egg, que tipo, ok, ele estaria ali com o Dragon, né? O curioso é que não tem Barba Negra, né? É, ainda não apareceu. É. Mas ele não aparece ainda, não aparece. Né? Não é agora que não, ele aparece? É quando eles voltam de Skypiea. Não, não. É antes, no começo de Skypiea. É em Jaya. Ah, é porque eles estão meio que se preparando pra ir pra Skypiea. Exato. É, mas ele já é citado nessa segunda temporada. Ele é citado, exato. É. Ele é citado em Alabasta porque o Ace tá indo atrás dele, já. Sim, sim, mas na segunda temporada ele já tá sendo citado. Inclusive, escalaram o ator do Ace e é uma boa escalação. É o menino Besouro Azul lá do filme do Besouro Azul. Sim. Ele é bom. E o Inaki, né, cara? Inaki, é. Tá gostoso, não tá gostoso? Diz que tá, né? Que pariu, como esse homem tá gostoso nessa temporada. Meu Deus. Jesus. Nossa senhora. Você achou que foi uma boa distribuição de episódios, assim? Porque eu achava que ia ser até o final de Alabasta, esses 8 episódios. Não, né? É, eu achei que eles fizeram bem, assim. É só até o final de Dream Island. É, eles dedicaram, 2 episódios pra Little Garden, né? Que eu achei até mais do que eu imaginava que seria. O que é bom, porque são episódios bons pra desenvolver tanto os vilões quanto os gigantes, assim. Uhum. O Mr. 3, né? Que é o Dalsmachian lá, aquele ator que sempre faz esquisitos. Perfeito. Nossa, assim, umas escalações que eu fico... Caraca! Mas o Mr. Nine tá muito bom, né? Mr. Nine, que é o cara com coroa de rei. Uhum. Tipo, personagens assim, que não precisava de nada e eles entregam tudo. Abraça? Não sei se abraça, porque a primeira temporada meio que já faz isso, mas a galhofa, o exagero de um jeito que é louco, porque o mangá, ele começa, desde que ele entra na Grand Line, ele fica mais exagerado, né? Mais over the top, mais tudo. E o live action foi pra esse caminho também, né? Mas eu acho que ele abraça isso muito bem, sabe? O cômico. Sim. Exagero, o tokusatsu das coisas. É, ainda é um tom diferente, né? Então, tipo, ainda tem aquele tom meio... É difícil ter uma cena 100% séria, né? Sem alguém fazer uma piadinha em algum momento. Então tem muito disso. Mas não é aquele humor cínico sobre si mesmo, né? De, nossa, mas que coisa... Ele ataca com a catota do nariz. Que coisa esquisita, hein? Não, todo mundo leva a sério pra caralho. O cara ataca com a catota do nariz, caralho. Porque explode. Porra, perigoso, foda. E, pô, tem os Unluckys, né? A lontra de pijama voando numa... um urubu. Eu vi muito react do flashback do Chopper. Tem, é. Não, o ator que faz o doutor é muito bom, muito bom. Pô, o discurso dele. Umas escolhas muito fodas, assim, tipo, eles não conseguiram trazer a Jamie Lee Curtis pra fazer a doutora Kurea, mas eles pegaram, sabe quem? O Tengu vai saber quem. A Peg Bundy. Caralho! Pode crer! E ela manda muito Caralho. Bem. Ela manda muito bem. Então, umas escalações. Pô, o cara que faz o Crocus, assim, o médico, né, que fica lá com a Labum e tal. Umas escalações, você fica, caralho, os caras são bons mesmo, né, nisso daí. Aparece, né, de relance, assim, no um pouquinho só, o Crocodile, né, do Joe Manganiello, que é puta escalação foda também. A Robin, a gente tem pouco dela na temporada, mas bons momentos. Pô, o poder da Robin, assim, coisas, tipo, acho que nunca foi colocado em filme, né, filmado com live action, um poder tipo aquele, assim. Mão surgindo das pessoas e... Estrangulando outras, ou, né, esfaqueando outras e tal. É, eles tomaram uma liberdade pra fazer parecer mais interessante, né, porque normalmente o que ela faz no mangá anime é, ah, quebra o pescoço de todo mundo, é sempre a mesma coisa, né? Aí lá no corredor, né, que ela aparece no primeiro episódio, ela, tipo, pega a arma e faz atirar no próprio cara, sim, ou atira no amigo, ou, né? Ou pega a faca e esfaqueia, né? Exato. Eu gosto muito, André, de ver, porque é foda, porque o live action, ele faz isso, né? O público mais normal, entre aspas, não assiste anime, né? Então, esse pessoal, que é pessoal de série, né? Quando vê as coisas do One Piece pela primeira vez, é tão legal ver a reação. É muito bom. Não, eu já vi centenas. Inclusive, eu tô assistindo com a Clarice, né? Eu mesmo não terminei de assistir a temporada. Ah, tá. Eu tô mais, assim, de react. Nossa. Ah, tá. Já terminou. Já assisti 30 vezes, assim. É muito bom ver react. Ah, mas é doido, né? Porque tem várias cenas que, como é muito picotado no react, né? Eu só vejo a reação das pessoas, mas não mostra, né? Então, eu imagino como seja, mas eu ainda não vi. Então, tem isso. Pô, mas eu fico muito feliz que exista, assim. E espero que continue a existir. Pô, eu espero que termine. É. Que foda que esses meninos, né? O desenho pode durar 20 anos. Vai ser que nem o Stranger Things? É, pelo menos eles já são adultos, né? Não vão crescer muito mais. Só vão ficar com as caras de velho, assim. É, vai ser tipo Chaves, né? O final do live action One Piece. Vai ser tipo Chaves. É, assim. Eu tenho minhas dúvidas se a série termina. Não, eu acho o mais provável Netflix, é que não termine. Eu acho muito difícil que termine. E até o mesmo anime novo. O anime novo eu também acho difícil. É. O anime que vai recomeçar agora em abril, eu acho, vai ser agora, dessa temporada de agora, né? É? Ou não? Não sei. Eu acho que o que vai começar agora em abril é a temporada nova do One Piece normal. Ah, é? É. Mas não acho que tem. O The One Piece, acho que não tem. Porque acho que é a Witch que tá fazendo, né? A WT. Que tá fazendo o novo, Journal with Witch. É, e eles nunca terminam nenhum anime. Sempre passa pra outro estúdio, né? Então, vai saber. O foda é que a Netflix faz um negócio que... Tipo The Witcher, sabe? Que a primeira temporada foi foda. E aí a segunda eles nem divulgaram. Sabia que tem, sei lá, já tem 4 temporadas de The Witcher? Não sabia. Eu não vi divulgação de nada. Eu sei que trocou o ator. Mas assim, uma coisa que rola um certo receio aí é que a série começou com 2 showrunners. O primeiro saiu entre a primeira e a segunda temporada. E o segundo saiu agora que terminou, ou entre a segunda e a terceira, ou quando terminar a terceira ele vai sair. E isso é que é foda, né? É, e aí é foda. Aí tipo, é que talvez... o próximo que não entende como é que funciona o One Piece, algum showrunner da Netflix qualquer aí, chamamos os showrunners de Game of Thrones, sabe? Ou, se continuar a mulherzinha que faz as roupas pra mim, eu tô feliz. Pô, tem um vídeo dela falando dos figurinos e é a parada mais impressionante do mundo, assim, tipo, não só o quanto que eles pesquisam nas ilustrações de capa, e dos color walk que o Oda desenha pra trazer umas roupas muito obscuras, mas os detalhes, assim, quantidade de detalhezinho, tipo, o Crocodile, ele tem uma, tipo, é aquela adaptação que você vê quando vai fazer remake de jogo de pixel art pra 3D realista, que, tipo, dá pra você ver que ele tem um colete amarelo com umas listras, né, quadriculado, assim, como se fosse uma grade, e aí eles adaptam pra, tipo, cada pedaço ser um couro de crocodilo dourado, assim, o padrão das escamas do crocodilo continua de um pro outro, assim, os caras, pô, é espetacular, assim, muito foda. One Piece. Bom demais. Queria ficar em dia, mas... Por favor, que André. Que preguiça, né? André, pelo menos quando acabar essa saga, leia, porque tá... Caralho! Tem muita coisa de Elbaf em Little Garden que eles colocam, né? Faz todo sentido, né? É o nosso primeiro contato, né? Tem coisa de Nika, já tem coisa de Loki que eles colocam, assim. Porra! É. Foda. Tá aí, então, né? Uhum. E eu queria dizer aqui, eu acho que os criadores da série sabem o final de One Piece, tá? O Oda contou pra eles, E eu acho que eles estão colocando dicas sobre o final de One Piece. Tem uma cena quando o Luffy sobe no palanque da morte lá, do Gold Roger, e o raio atinge a parada e ele cai. O chapéu dele cai no chão, vem caindo no chão, girando igual um disco voador. Que como já estabelecido... Como já estabelecido, esse é o final. Eu já cravei isso antes, tá, gente? Mas não eu gravei, né? Mas já cravei a minha aposta aqui, que é isso, tá? Não tem nenhuma dúvida de que o One Piece é um disco voador. Tem um chapéu de palha gigante dentro do... Que é um de disco voador. Né? Ou uma reprodução uma efígie do disco voador. Do disco voador. Uau. Mas assim, André, a parte de lore que tá tendo nessa parte do mangá e dos flashbacks, André, puta que pariu, que flashbacks foda que tá tendo. Nossa senhora. Eu quero muito. Eu vou terminar aqui. Muito bom. Terminar o saideiro e vou. Mas ó, só pra lembrar, tá? O chapéu do Luffy, ele tem aquele formato porque é um disco voador, e a faixa vermelha é um poneglyph vermelho que tem em volta do disco voador, tá bom, gente? Uhum. É por isso que o chapéu é tão importante. Fiquem aí ligados. Uhum. Fica a dica, hein, galera? E aí o Roger riu porque, pô, você vê um disco voador, é engraçado, né? É isso aí. É engraçado. E eu gosto que ele viu de longe e já sacou tudo. Ele já pensou, um disco voador, né? Que é isso que as pessoas pensam. KKKKKKK. Fora da caixinha!